Jorge e Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Atenção, povo de São Miguel do Cuabá. Atenção, povo de São Miguel do Cuabá. O maior espetáculo sonoro da América Latina. Vai começar. Lá. Ai, sejam todos bem-vindos à Agrofest em São Miguel do Cuabá. Em comemoração ao auxílio de Nossa Senhora de Nazaré. E o prefeito Antônio Leocádio, carinhosamente chamado pelo povo de Antônio Doido. Antônio Doido! Antônio Doido. Juntamente com a população de São Miguel do Guamá, realizam este grande evento. Que não poderia ser diferente. Com o som que faz parte da história de São Miguel do Guamá. O Super Pop Life. Parabéns, prefeito Antônio e toda a sua assessoria pela linda festa. Agora é o Pop Live pra você. Fala, Emerson! Sinta, curta, viva esta emoção. Joga o bracinho pra cima que o águia vai sobrevoar! Subindo. Abrindo tuas asas, meu águia, e sobrevoando. Abrindo tuas asas. E dali picada. Hoje eu vou dali a picada. Hoje eu vou dali a picada. Vai, joga o Brasil pra cima e bora, chama esse! Energia positiva sempre! Energia positiva! Porque tá faltando o DJ Juninho pra completar o show aqui com o DJ Alisson. É a Agrofest! E a mãozinha vai pra cima. Chama que ele vem. O prefeito Antônio Doido disse: Super Pop Alisson Juninho, eu quero mostrar um voo pra São Miguel. Era isso que vocês queriam? Então toma! Lá vem ele! O águia chegou. Chega! As novinhas ficam loucas quando o águia dá a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Joga o Brasil pra cima, Brasil! Bate na palminha, bate na palminha. tem hora pra chegar em casa. Bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Mãozinha! Põe a mãozinha pra cima e grita. Peraí que eu quero bem mais alto, bem mais forte, até porque quem é de São Miguel? Bota o bracinho pra cima aí, por favor, quem é de São Miguel? Quem é de São Miguel? Quem gosta dessa cidade? Quem dá valor nessa cidade? Bota o bracinho pra cima e canta bem forte, vai! Bora fazer diferente? Bora fazer diferente? Bota a mãozinha pra cima assim, só quem gosta de mulheres e quem gosta de homens também. E agora chama assim, ó, chama esse pop pra cá, vai, chama esse pop pra cá, vem, chama esse pop pra cá, agora vai! É assim! Mãozinha lá em cima, eu quero ouvir o gritinho de vocês. Hey! Oh! Hey! Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Parabéns, São Miguel do Guamá! É a Agrofest 2018, 2017! E pra sacudir tudo, Elison! DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Peraí. Eu quero ver a galera cantando bem forte assim, ó. Bota no 12, bota no 12. Vai, Boninho! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Peraí. Aqui no pop, o Alisson disse que é mais um pouquinho! O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Eu não quero que eles falem, não. Mas eu quero que eles venham aqui comigo no palco. O meu amigo Thiago Araújo, meu deputado estadual. Vem aqui, a mulherada vai gritar com esse deputado que ele é garanhão, meu irmão. Thiago Araújo, fique ali, posicionadíssimo. E eu vou chamar agora. Ele teve um acidente recentemente, mas Deus é mais forte, Deus dá vida pra ele. Ele vem com a muleta, mas vem aqui, meu amigo Antônio Doido. Assim, ó, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, filma isso, filma isso, tchau, tchau, tchau, tchau, libera isso. Deixa a mulher pra lá, deixa a mulher pra lá. Atenção brasileira, Esse é o deputado que traz recursos para São Miguel do Guamá, Thiago Araújo! Uhul! Vem, Antônio, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, Antônio, que eu sou doido igual tu, meu irmão! Doido por São Miguel do Guamá! Então, Alisson, chama a galera para bater assim, ó! Tchau, tchau, tchau! Bate na palminha, bate na palminha, recebendo Antônio! Antônio! Doido! Antônio! Antônio! Antônio! É pra virar Elisão! O quê? Oi, papai. Essa é a Agrofest Thiago Araújo! E com a equipe ficha, ficha 28, tudo tá lá, eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é apaixonado. Eu te amo, cara! E vou te falar uma coisa! Ficha 28, tudo tá lá, eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Não pode dançar muito, Antônio, não pode dançar muito, na manha! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. E olha como é que dói! Dói! Essa galera do pop! Vai, Maninho! Minha equipe MDR também por aqui! A galera de Paragominas também tá por aí! Estaremos aí fazendo a festa da Forra Pop em Paragominas. Me aguarde, quando a gente volta é federal, meu irmão. Um, dois, one, two, three. Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha. Seu parceiro Fabrício Pantoja já tá aqui. Cadê Oliveira, meu irmão? Fala, Oliveira! Juninho, a gente quer fazer uma festa liberada pro povão do Círio, coisa que nunca teve na história. Aí a data de hoje era no Marcelão. Ele abriu na hora, porque ele é de São Miguel do Guamá e gosta dessa aparelhagem. Aí, Alisson, eu vou perguntar pro Antônio aqui, eu vou perguntar pra ele, e o povo quer saber porque a galera tá comprando gelada. Antônio, até que horas o pop vai tocar aqui, Antônio? Até 4:30 da manhã. Eita porra, meu irmão! Peraí, peraí, peraí. Repita pro papai. Até as 4:30 da manhã que o bagulho aqui tá doido. Então é doido, Maninho! Você vai sentar por cima e o DJ vai te... Júnior Santorini. Eu agora toma, não adianta tu... Que no ele pra confesso tu tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, vai! Assim. Eu moço, eu venho de longe. Não tem esse papo não, meu irmão. Alô, Poké Mixer. Bandeira, pé bandeira, pé bandeira, pé bandeira, pé bandeira, pé bandeira, pé bandeira, pé bandeira. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era. O Antônio doido já disse. É isso, Juninho. Eu quero é o bagulho ficando doido. Bagulho doido. Antônio. Antônio. Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, Antônio, você também, maninho. É da família Pop, é nossa demais. Ellison. Joga o dedinho pra cima e vai girando esse dedinho, girando esse dedinho, gira o dedinho, gira o dedinho, girando, girando, girando. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, girando. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, é o tal saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando. Eu parceiro Marquinho no nosso tour. Depois do showzaço do nosso tour aí, galera. É só a gente curtir agora, meu parceiro Mirizinho, também por ali. Da Bela Modas, Eduardo Bonança, fala preto feio! Se você pensa que parou, você se enganou, porque o Pop abalou! Ah.

bracinho pra cima. Pula, sai do chão. Vai, vai. Inclusive, a coordenação do evento pede aí para que a segurança permaneça aí no meio para inibir qualquer situação aí. A coordenação pede a vocês, beleza? Daniel Zum, chega, maninho! Alô, Tasso, liga, Janel, segura o gira! Meu parceiro Andy, os tripulantes da área! E Manduca! Lá do Crocodilo, Manduca, um abraço para você! Caí de casa pra calçar. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Quem é que tá tomando uísque aí? Quem é que tá tomando cerveja? Quem é que gosta do pop jamaicano? Libera Ellison! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert, blowing up in the sunshine. E aí, Casumar, como é que é, maninho? Seu patrão meio da pedreira, ele e a Rafaela, sempre ele, ao nosso lado. Juntamente com meu amigo Léo, o Léo libera a bicada do Águia, Léozinho! Partes que eu mais gosto do show do Super Pop, até porque agora é o momento em que todos nós vamos demonstrarmos o carinho um pelo outro. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus, e todos nós somos filhos de Deus, claro, eu quero dizer que todos nós somos irmãos. Então faz o seguinte, abraça o teu amigo aí, se você tiver algum amigo. Abraça o teu amigo, abraça o teu amigo, abraça o teu amigo, abraça o teu amigo, abraça o teu amigo, amiga, amigo, amiga, amigo. Quem tiver viado também pode abraçar. Quem tiver sapatão também, sai do chão. Vai. Pensando pro Rio de Janeiro, Alisson Janeiro. Vamos sacudir a cidade maravilhosa. Tô chegando, vem pra cá, vem curtir meu som, vem comigo balançar. Eu tô chegando. Dia 6 e 7 de janeiro. E no Rio de Janeiro. Se a canoa não virar, o meu, meu. Se a canoa não virar, o meu, meu lá. Joga na água. Os entrosados, o Zubá também com a gente. Deixa eu botar o nome dele aqui. Ele e a Martinha dava um beijo. A via da Lugara era em. E se a canoa não virar, e de lá. E se a canoa, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Esse é o Vado Nandinho, pô. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Valeu, Maceió. E aí, minha gatinha?